quando a juventude de mim se for, quando a eternidade me chamar, quero sim estar na tua presença, ó meu grande amigo, paz imensa. Quando o cântaro junto à fonte se partir, quando a minha vida se extinguir, quero estar contigo, livre do perigo, ó meu grande amigo. Teu soprar, tal qual a brisa do mar, qual a gaivota que voa rumo à amplidão.